Novo Badala Som. O Búfalo é perfeito. Vai começar. E aí, galera? A sequência da sarra. E a galera simplesmente curtindo mais uma edição do Domingão do André. Estamos juntos, o Búfalo. Búfalo do Marajó. Seguindo já por aqui também pra fazer parte desse grande show. E o Darlan chega pra detonar aquela sequência que deixa todo mundo doido. 1, 2, 3. Lá DJ Sander. Absolutamente as melhores do Domingão do André! Olha o meu parceiro Gateado, já tá representando aqui do ladinho, Gateado! E o meu comando da TF por ali pelo ladinho! 1, 2, 3, vai! O quê? Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, bora Rogério Show, bora Gachurrão. O Gatinhado tá na área. Quando ele entra o som é dobrado. A gente é aí de seguir, tem que ter Júnior Santorini. E aí, Marcelo? Dali. Bagulho louco. Verdadeiramente as melhores, André! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Show Danielzinho de São Miguel do Gomá! Alô, Melri! O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lúdico. Feito um tapa na cara, essa é rápida esperta. Você não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for tarde muito, não cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Fala! Eu não fiquei na ficha. O quê? Porque foi iludido. Eu ia pro Búfalo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Obrigado, com muito carinho. Deixa eu mandar um abraço aqui. Teus amigos. Alô, Melri. Ah, o Galego pro Monte de São Miguel do Guamá. Junto com a primeira dama, a Gisele e a Alice, ao ladinho com a gente. Já 14 em Curuçá. Meu grande parceiro André. Ele tava do lado do Darlan. Teus amigos. O André e o Renato também. Um abraço pra vocês. O que tu quer? Diz pra mim, vó! É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. O que é, cachorrão? É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. Pararam pra reparar. E aí, garoto? Estão ouvindo esse som. Bota, vá! Bota na pressão. Eu vou endoidar. Olha o gordo sem freio lá do Lava Jato, alto pressão de São Miguel do Guamá. Obrigado pela sua presença. Valeu, gordinho. Chegar em casa quando o dia clarear. Alô, Melri. O casal pede. de briga, vai pra cima. Vaguinho e Nanda já estão no clima. Se tem crocodilo, vamos invadir o Big Me Croco live ali com a gente também. Dedinho e Gordo, bota na pressão. Batrez e Malumbit, solta o batidão. Depois do crocodilo, deixa eu mandar um abraço aí pro Chorão da Revolução, lá em São Pedro do Capim. O Negueba, o Val, o Pepe, o Marquinho, o Garinha, a galera de São Domingo. Parceiro Marcelinho DNA está aqui com a gente também. O Josimar, alô Josimar! Lembrando que a gente trabalha sempre no apoio de Powerus, amplificadores, patrocinador do Búfalo do Marajó. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que... Obrigado, Valdir, Jailson, Juninho, Rinaldo e o famoso Edmar Magalhães ali. O Rubinho, o Renato, a família Caça Farra lá de Curuçá também. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Joga a mãozinha aí, garoto! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais uma chance, só mais uma chance. A minha GDF, bicho, tá ali com a gente. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço. Bora, bora, bora, detonando o VAR. Aê, aê, aê, aê. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Vai, vai da vila, vem aonde cada vez. Vai, vai da vila e vem aonde cada vez. Vai da vila, lindão, por causa do 006. Fez a fila ali, ó. Vai, vai da vila e vem aonde cada vez. Vai, vai da vila e vem aonde cada vez. Vai, vai da vila e vem. 1, 3, 2, 16. Sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua habilidade, safadeza, sacanagem. As melhores. Se você pedir pra me parar, não vou parar. Quem gosta? Big Me Black, Anderson, Guilherme, Vaguinho e a comitiva do São Sebastião. Galera lá do Curuçamba, chega aí o Lucas da frente. Chega, Lucas, rapidinho. Vou deitar lá, me mandou você. É validão. comando do estúdio super eletrizante do Acarã. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Cadê o tabaco, bicho? Agora vocês são muito fortes, viu, meu irmão? E a galera do Capim que veio hoje no comboio, meu irmão? Nilson, tabaco, todo mundo ali com a gente. O Bonox, o Lucas, o Léo, o Negão, meu irmão. Traz o nome de todo mundo, porque tô em dívida com a galera, viu? Deixa eu falar uma coisa, peraí, rapidinho. Vocês aí já viu esse cara tocar na internet aqui, ó? Sabe quem é? É o DJ Ceguinho. Isso mesmo. Rapaz, ele veio passar o final de semana em Belém. E aí a gente trouxe ele aqui no Búfalo. Deve estar se perguntando, mas Darlan, como? Eu não estou entendendo. Como é que ele toca? Isso mesmo, gente. Ele é 100% deficiente visual. Ou seja, porque ele toca aqui, as pessoas acham que ele enxerga alguma coisa. Na verdade, não, né, Ceguinho? É nada, né? Nadinha, viu? Mas uma coisa que vocês não sabem é que ele toca numa controladora, viu? Que se torna mais difícil ainda. Ceguinho, tu quer tocar? Se eu te falar que tem uma multidão na tua frente, tu vai tocar? Gente, esse cara é um exemplo de superação. É um exemplo. Eu fiquei ontem lá em Primavera observando ele tocar. E é só Deus mesmo, viu? Porque pra fazer o que esse cara faz, já se torna difícil dele ser deficiente. Mas que sirva de exemplo pra esse cara aqui. Eu queria que vocês batessem uma salva de palmas pra ele. Ele merece, viu? Esse cara merece. Ele não ouviu. Mais uma salva de palmas pra ele. Ceguinho, você ligou o seu equipamento aqui. Eu vou mostrar rapidinho pra galera achar que eu tô de brincadeira aqui. Tá controladora. Vejam só. O notebook aqui na frente. Eu posso mandar você tocar um pouco aqui pra galera? Posso? Então vamos fazer o seguinte. O Bigão da André diferenciado. Peraí. Coloca a venda nele pra ficar mais difícil ainda. Que ele já não enxerga agora, que ele não vai ver mais nada mesmo. Coloca. Isso. Não tem nada gravado, viu? Eu queria deixar bem claro isso. Que não tem nada gravado aqui, viu? Tudo que ele vai fazer aqui é ao vivo, as viradas, as batidas, as músicas, as pastas, que é pra gente que já enxerga, já é difícil. Imagine pra ele. Tá dando pra ver alguma coisa aí, Ceguinho? Então pronto. Vou passar o microfone pra ele, viu? Com vocês! Tira o celular aqui que ele não enxerga, rapaz. Não dá pra mandar abraço. DJ Ceguinho! Maior estrutura audiovisual do Pará. Chegou. Novo Badala Som. O Búfalo do Marajó. Do Povão. Atenção, meus amigos. Coloquem as mãozinhas para cima para receber o DJ do Povão. O DJ que balança e agita toda a galera por onde passa. Ele que não deixa ninguém ficar parado. Agora, o show é com ele. DJ Ceguinho. Solta o grito, meu DJ. Quem tá feliz aí, dá o grito. Tem hora pra chegar em casa e faz barulho! Atenção e a produção! Chegamos! Joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão! Tchá, tchá! Bora começar assim, ó! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. bichão que o teu domador chegou! Santorini! Vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado, vem zumba todo lado. Eu vou no rei, vocês vão no roll! Eu vou no rei, vocês vão no roll! Ei! Ei, ei, ei! Bota na batida, na batida, na batida! 3, 2, 1, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou! Tia calma, tia calma, tia calma! Tem alguém do Paysandu por aqui hoje, tem? Ih, rapaz, sou cego, mas não sou surdo. Dá pra ser um pouquinho mais alto essa parada aí. Quem torce pro Paysandu não vai é no Clube do Remo! E a galera do Clube do Remo dá uma vaia do Paysandu! É agora! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida! E doida! E doida esse... Só que agora é o seguinte, quando eu tocar a música, vocês vão cantar assim, ó. Endoida, ceguinho. Endoideci, o resto você já sabe. Bora ver quem aprendeu. 3, 2, 1, vai! Everybody's going to the party, have a real good... Endoida! Endoideci! Endoida! Endoida! Já que é pra doidar, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, palma da mão. Comigo é assim, ó. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. Joga a mão e dá-lhe! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Bora ver a produção! Acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende, apaga e acende. Opa, mano! Vou fazer o seguinte, rapidinho. Acende, apaga, acende. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer aqui no Búfalo. Eu vou liberar para as pessoas de uma por uma, sobe e desce para ver. E muita gente não acredita que você não tá tocando. Muita gente pensa que você tá, que tá tudo gravado aqui. Viu, gente? Só pra vocês fazerem ideia de como Deus é maravilhoso. Só não vale perturbar ele, viu? Bora, seguindo, mete ficha, garoto! Mirandinha. Bora, cinto! Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é um... O nosso hino! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na... E o quê? Meu pai Ceará por ali! Cadê o meu motora, meu irmão? Cadê o meu bumbum? A culpa não foi minha, a culpa foi do ceguinho que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do ceguinho que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Eu vou no rei, vocês vão no roll. Hey! Hey, hey, hey! Não para, meu ceguinho, não para, meu ceguinho. Vem, vem, vem. Júnior Santorini. Não tem nem o atuar. Não só não me encaixa direito e respeita se tu quer respeito. Não sou que mostra que hoje eu tô a pressa, mas nada me impede de te xingar. Quem sabe? Faz assim, ó. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Galera, vou fazer um trato com vocês agora. Quem não gostar da música que eu vou tocar agora, pode dar um vai no ceguinho. Quem não gostar da música que eu vou tocar agora. Mas quem gostar vai fazer barulho bem alto! Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho do animal. Chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho. Bora ver o búfalo! Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. E mais, filho? Mas veio você, me deixou em No refrão vou baixar o som, quero ouvir vocês cantando bem alto, hein? Com toda a força que você tem no pulmão. Azeio você pra me ensinar. Solta a voz aí agora! Tá ouvindo essa galera aí, Darlan? Tudo bem, que... Só seguidores do animal, garoto! Vem, vem, vem, vem, vem. Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Bora! Aê, aê! Quem sabe canta assim, ó. Vai, faz a fila, vem uma de cada vez. Vai, faz a fila, vem uma de cada pra quê? Vez. Pra dar beijo no ceguinho por causa do 006. Pra cima desse animal! Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Pra dar beijo no ceguinho por causa do 006. Agora o negócio é o seguinte: quem tem um amigo boca de pelo, faz barulho aí pra mim ouvir bem alto. Você é louco? Quem tem um amigo boca de pelo aí, dá um grito. Segura o cara, que acabou de mamar. E quem sabe vai cantar assim então pra ficar bonito no nosso animal. Mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Só vocês. E aê. Meu bom falou! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Um, dois, três! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde pelo. E quem tá solteiro aí faz barulho! Cadê o grito das mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma? E o grito da bacharada que gosta de mulher, rapaz, cadê? Meu parceiro Lobo Mal, garoto. E aí, Iago? O Lucas. Já tem uns. Essa galera, gente boa. Ônibus de Macapazine já de saída, viu, gente? Ônibus que o Sassá veio, está de saída também. Do jeito que eu tô, eu falo alto. E sabe canta assim, então, ó. É boa, vida de solteira é boa. Ah, meu Deus, que coisa louca. Cansei de sofrer. Quem tem um amigo Zé Droguinha também joga a mãozinha pra si. Curto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder é... Eu vou pisar. Zé Droguinha, tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder é... Eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Prefiro... Quem tem uma prima gostosa aí faz barulho bem alto. Eu dava valor. Quem tem uma vizinha fofoqueira aí faz barulho. É droguinha, não curte tra... Olha pra essa vizinha e pergunta assim pra ela então, ó. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Eu vou! Boca do Casil boga. Vem catucar meu boga. Boca do Casil boga. Vem catucar meu boga. Boca do Casil boga. Ônibus de Santa Maria também já de saída, viu, gente? Boca do Casil boga. Vem catucar meu boga. Cadê o grito da mulherada solteira aqui na nossa festa hoje, hein? Égua, tem muito, ó. Então eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Porque toda vez a mulherada chega pro ceguinho e fala assim, ó. Ceguinho, qual é seu signo? Eu não ouvi, como é, Darlan? Ceguinho, qual é seu signo? O que é que eu falo pra elas, hein? Eu sou, transariano. E fala muito interesseira. Sou transariano e tô querendo só trazer. Já! Fala muito interesseira. Sou transariano e tô querendo só trazer. Quem sabe? Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Pode chegar, pode chegar! pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ah, solta! Ai, me solta! Agora que vai começar o negócio, ó. Ônibus de São Bento. Galera, pode chegar juntinho que tá de saída. Ainda tem alguém do Corinthians hoje aqui, tem! Quem torce pro Corinthians dá o grito! E quem gosta do Búfalo do Marajó faz barulho pra mim ouvir aí! E quem torce pro Flamengo dá o grito! Quem já pegou um chifre aí faz barulho pra mim ouvir! E quem já meteu o chifre dá o grito! Sai do chão! E pula, sai do chão, a torcida do papão! Pula, sai do chão, a torcida do papão! E veio com o Mindivaldo, o ônibus já tá de saída, 34. E pula, sai do chão, a torcida do leão. No 3, no 2, no 1. Bora, meu búfalo! Ônibus de Bom Jardim, Garapé-Açu. Já de saída. Um, dois, três, já! Tem que ser agora então! Queria chamar a atenção da equipe de apoio, porque não pode ficar em cima da passarela. Ela não foi projetada pra aguentar tudo isso de peso. Vai ser bonito ver todo mundo no chão, viu? Equipe de apoio, por gentileza, tirar a galera aqui da passarela. Rapidinho. Amiga piranha aí, bota o baixinho pra cima e faz barulho pra mim ouvir. Bora agitar, meu animal! Vai! Búfalo se destaca, meu irmão, por uma aparelhagem que sempre atende o povo. Pedindo a gente toca, ó. Aquele até vi e tu energia senti. Desde só não te quero lejos de mim. E agora? Sei que não sabes de mim e não te puedo mentir. Lo que... Tá chegando o aniversário do DJ Darlan aí, garoto. E não te voy a negar. Dia 8 de dezembro. Búfalo do Marajó e Aldaí Playboy. O dono dessa música aqui, ó. Ônibus de Castanhal do bairro da... Aldaí Playboy. Propira isso? Tá isso aí. Dia 8 de dezembro. Planeta Show, Ceguinho. Abujo, acabou. E o quê? Pra que só desenvolva o seu amor. No refrão vou baixar o som. Quem cantar mais alto vai ganhar uma cerveja, hein? Meu coração é doce mágico. E agora? Hoje do meu lado fica aqui imaginando. Mas como pode cair? Vou baixar o som, quero ver vocês cantando agora. E parabéns a você. E obrigado. Quem conhece essa aqui, ó? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Um, dois, três. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Vou fazer um desafio pra ti. Manda. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. Ônibus de Pacu, já pedi já de saída. Vou ganhar, porque você não sabe o sentido. Vou pedir pedir pra te tocar uma música, tu vai tocar? Se eu tiver, eu toco. Eu tô vendo aqui, gente, a dificuldade que é pra procurar uma música. Mais uma chance, bando R15. Você não sabe o sentido de amar. DJ Emanuel, fazendo a galera dançar. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me... Aí, Darlan, era isso que tu queria, é? Então toma. E quem tá feliz, bota o bracinho pra cima, bate na palma da mão, palma da mão, tchá, tchá, tchá, bora detonar meu animal! Sai marcante também. Vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver. Sente, sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Então bora fazer o seguinte. O Darlan pediu pra me tocar marcante, mas como eu sempre falo, eu não toco marcante. Eu toco as machucantes, meu búfalo. Prepara o colete, que é só as de bola, Darlan. O Billy do seu lado bate forte uma emoção. É um brilho muito lindo. Billy Gibb GDF ali com a gente na mesa. Se querer fazer amor. Equipe de São Domingos do Capim, cachorro, cachorro. Meu pai Ceará também por ali. Deixa eu mandar um abraço pro cara que tá lá em Belgás. Mas como ele sempre fala, todos os dias, ele pede sempre pelo meu bem-estar, pela minha saúde e pela minha carreira. Meu grande amigo Alex, da Lucha Negebi, da Navegação Guedes. Obrigado, garoto. Sempre. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Patriguinho, Pablo Farias. Essa é a minha Geuri de ali do lado. Eu não posso deixar, de registrar a presença deles, meu irmão. Vai, Cheguinho, vai, Cheguinho. Faltou o Paulinho da Geuri. Olha o carro da Porta Linha do Val. E o carro do Júnior já estão de saída, viu? Meu amigo Thiago, PS Produções! Mas mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Quem sabe? Lá pra cima, meu animal! É um ceguinho assim, ó! Por quê? Olha os meus bacas! Estamos fechados com os bacas de Santa Maria! Tô junto contigo, meu negão! Você é gente boa! Coração tá machucado. Sozinho abandono. Família Monteiro, ceguinho! E os frios do fluxo. O que será da minha vida se não te amo? O grande amigo Lobo Mal também na área. Bora, Lobo Mal! Aquele abraço do ceguinho pra você, garoto! E você partiu. Sempre no apoio! Madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata te digo, vou falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Uma no rabo da outra sem deixar escapulir. Especial, meu grande parceiro Irlan Mixer, lá do Lapada Bruta, alô Irlan! A GDR por ali, quem veio com o tupete, o ônibus tá saindo, viu? Por aí tem GDR! Fala nisso, ele tinha me pedido um alô. Um abraço pra você, Irlan Mixer! Meu amigo Iago, o Lucas! Pra família dos transarianos, 50 pacotes. O ônibus de São Domingos também já tá de saída, viu, gente? É o grande amigo DJ Wesley na parada. Segura, garoto. Só quem tem o primeiro amor. Meu primeiro amor. Ah, agora lascou. Você me quer tirar brava, né? Cachorrão tá apagando ali do lado, meu irmão. É, Kátia! Vigia, Lucas. Para, Rogério! O meu pai Ceará também por ali. Olá, Ceará! Aí, Darlan, em Portel, a galera sempre fala: tu prefere uma marcante ou tu prefere uma amante? Especial pro Tabaco, Neto Nunes, o Vinícius Sampaio, o Mauro Faísta, o Super Romínio, o Ricardo Gomes, Marabas Perima do Grau, ali, ó, ali, ó. Natan Lopes, Giovanni Bandoja. O pé de porco tá ali, meu passarinho! Léo Machis, o Dark, o Lucas, o Matheus Noronha, o Tassio Gerente, Nó, o Tico Pitbull, Negão, Pitbull, Neilson! Tô. Procurando uma presa pra pisgar. Poxa, fuleiragem vai rolar. Me... Era o ônibus da 3 de outubro. Cachoeira, Cachoeirinha. Está de saída, viu? Manuel. Eu pego que a vida, amiga, é. Te domino da cabeça aos pés. Logo no primeiro round eu te ganho por... O Davidson, DJ Alan. Lá de Magalhães, Barata, Diguinho. Você quer mexer comigo? Vim me cutucar com vara curta. Vai dançar. O aliviador, meu animal, vai pra cima! Manda aí, MC... Anderson e o Fábio de Bichu lá do Pará! Que veio no quilômetro 21, o ônibus também já tá de saída, viu? Ela já sabe o que é o amor. Foi preciso eu ensinar. dizer. Bora detonando, bora detonando. Um, dois, três, bora liberando o som. Parceiro Thiago. Desce Produções. E aí, capivara, gerente! André, comparece com o Peteleco aí na frente, com o Gigilinha. Toma um abraço aqui pro Thiago, Paulinho, Thalisson. E Terra Alta aqui com a gente. É só amor, vou viver a vida em paz. Hoje vou lorando e dançar. Hoje vou lorando e dançar. E é o Búfalo invadindo tudo! DJ Pada Show da carreta Ganzela Negra, esse Pada tem moral! Gente, e ainda tem CD ao vivo do Búfalo hoje aqui do Bingão do André, viu? Ali no nosso House Mix. Já chega de ficar me culpando. Quem tiver, quem perdeu uma chave, na verdade, comparecer aqui atrás do jardim. Com a Faré de Santos, no considerado. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Eu te avisei. E o problema, hein? O problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que... Arrepia, ceguinho! Todos os simples vídeos melhores pra galera. Ele é incomparável, não parar. Meteoro, meteoro. Dizem onde o pai detonar. O Elison da família Ponto 40. Receba aquele abraço carinhoso do DJ Darlan. Alô, Elison! Bora detonar assim então, ó. Banda 007. Me diz quanto seu chefe paga no seu dia de trabalho. Fala aí. Fala aí que eu pago. E pra justificar a sua falta, eu até compro um atestado. Esse Búfalo é tudo! Eu faço qualquer coisa. Levo. Oi, nego. Shopping, bora ver se tu sabe isso. Segura a sua bolsa. É o Búfalo sacudindo a Amazônia. Vou te dar um abraço, tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Vou te dar um abraço, tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Um abraço, Lucas! A galera da Baixada, da Curtida Animal, ele que dá o maior valor, parceiro Lucas! Família Os Transarianos, tá no 40 pacote já, moleque! Pra ficar do seu lado, eu faço qualquer coisa. Levo você no shopping, até seguro a sua bolsa. E se nada lá te agradar... Eu vou! Vou te dar um abraço, tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. Vou te dar um abraço, tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. 007. Agora eu parei, viu? Como é que é aí? Pensando bem, vocês se merecem. Parceiro Pio, moça! A galera do Bagaceira Esporte Clube, nosso muito obrigado! Um abraço! Um abraço pra você, um abraço pra você. Uma amiga, e já agora eu vou ligar pra ela. Tio Del Cabeça, mototáxi, buscão taxista, ao lado do meu parceiro gateado! Um abraço, obrigado pela preferência. Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando... Olha, gente, o ônibus na comunidade do Ajará já está de partida. Pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Bora, dançando, dançando. Xingado, caqueado. Já, gente, eu quero agradecer primeiramente o nosso Papai do Céu, que sempre tem dado oportunidades aí ímpar na vida do DJ Seguinho, sério mesmo. E depois quero agradecer a cada um de vocês que sempre vem curtir a festa do Búfalo, a festa do Cego, a festa do Darlan. E depois eu quero agradecer o parceiro DJ Darlan, que sempre também tá dando oportunidades exclusivas aí pro DJ Seguinho, sempre dando moral. Muito obrigado, Darlan. Saiba que é Deus no céu e você na terra, garoto. Bora pra cima, meu búfalo! Ela tentou. Vixe. Segura o bicho. O mesmo corte de cabelo. Obrigado, gateado. Obrigado, minha GDF! Ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepia. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.